correm nas beiras, burlando e lidando com a Matrix de maneiras impensáveis. Pra você vão parecer besteiras, mas não pra quem caminha com demônios e freiras. Somos imagem, não logotipo, nada de sponsor, nem xerox, embalagem, nem holograma, não é miragem, não. Nem olha pra mochila, o que importa é a bagagem. Somos beleza, por causa da pureza que persiste em pulsar aqui, pode ter certeza. Enquanto sua alteza altera a natureza, eu continuo a quem leva a vida com leveza. Somos fracasso, já deixamos o aço, chumbo dominar, difícil de respirar. Então aquele abraço pra fauna, pra flora, hoje o mundo afora, o que é bom anda escasso. Somos sucesso, somos sucesso. Daqueles que reagem, transmitindo a cores ao vivo da vargem. Do cedro, o credo é contra a sacanagem vigente, pois a gente ainda vive em desvantagem. Somos beleza, sabe, não é joia, é amuleto aqui no nosso peito. Como não é panela se tá na mão do Hermeto. Vamos além do pano, carro, carne e esqueleto. Somos fracasso, perto do Picasso, cavaleiro das trevas ao invés do homem de aço. Mas só assunto é se lançar no caminho do compasso. Aí devo dizer, sem modéstia ou embaraço, somos sucesso. Somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso.